nação projetando guerra. Livra-me, seus lábios amaram-me laços e cordas, puseram-me armadilhas, a voz das minhas súplicas, a voz, a voz. ungidos, ó Senhor, a voz das minhas súplicas.